É muita doideira, véi. O bagulho é louco, meu irmão. É. Aqui o bang é rap. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, é. Tem que ter vontade própria, disposição pra manter-se na vida. Tem que ter, é não. Vê só, saca só, aí só, faz um pano. É puro veneno, é quente, vai vendo. Eu sou da rua, não sou pensado. Eu admiro os malandros que sentem amor, atitude, proceder e disposição. É só pra quem é tem e não se rende, né? Não, eu tô a pampa, tô no corre, firme e forte. O fã me pede, Deus me guia, me dá sorte. E assim o hit vira gruta mais do que chiclete. O bagulho é louco, irmão, aqui o bang é reto. Eu sei que faço que a inveja se incomoda, mas modestamente não é por nada, mas é foda. NG no rap sempre é original. Não é modinha com os que fala mal. Eu sou do gueto, um bom sujeito, eu tô na lista. Eu canto o gueto, o meu rap vai na pista. É, véio, aqui é foda. Firmeza, filhão. O bagulho é louco, meu irmão. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, é. Atrasa lá. Várias quebradas tem de monte. Aí tem melhor ficar ligeiro, né? Pois é. Se te vir não corre cagueta. Te entrega pra polícia, que é bolso na reta. Invejoso é uma bosta, te ama pela frente, te mata pelas costas. Se faz de bom de gente fina, mas só fica colar na banca, só pra comer as minhas. É foda ver os pinto louco cobiçando, arregalando o olho pra mulher dos outros. E é foda ver também as mina que tem lá seu compromisso, depois quer vir pra cima. E Judas comeu mulher de camarada. Judas não deu mole, não quis saber de nada. Lá da quebrada tá corrido e ainda condenado. Tremendo tá lá. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu cair, o Senhor vai me levantar. Reza o Pai Nosso, Ave Maria, e agradecer todo santo dia. Honra pai e mãe, fecha com a família. Respeita filho e filha. Malandro de verdade é bença mãe, bença avó. E mesmo que você esteja na pior, erga a cabeça, guerreiro, não se entrega. Você é pura qualidade, né, comédia. Quem quer progresso, corre atrás. Se parasita, jamais. Liga aquela fita, chama os caras certo. Depois estoura, champanhe do progresso. Palmas para quem correu com nós. Agora canta, vem comigo, solta a voz, vai. A inveja mata, Deus me livre, fé no Pai. Tem gente rezando só pra ver se a casa cai. Pelos diamantes, cê não corre na mó luta. Às vezes caguetado por algum filho da puta. Já fui, tô passando longe dos perreco. Atrasalado é mato, nem me viu, passo reto. Língua de tamanduá, ainda cê mete. Nunca fez uma e fala mal do meu rap. Vou te avisar de novo, vagabundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Atrás de um PC, cê é muito valentão. Mas lá real é mó comédia, né não? Então, chupa que é de uva, baba ovo, chega aí. Cê nunca fez porra nenhuma pelo meu povo. E veste a carapuça se serviu. E se falar de rap, do meu rap, puta que pariu. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar. Se falar mal de rap, vai tomar. Se falar do meu rap, vai tomar.